street. É 3 horas e eu me pego aqui pensando onde tudo começou. Fico aqui imaginando, ainda bem que a gente se encontrou. Destino, nem sei se tu acredita nisso. Quando eu te vi, nem pensei que tu ia se tornar meu vício. Esse amor não é fictício, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo isso. Tu curte rap e eu também, olha só que engraçado ele que nos fez juntar também. Dreadlock, rosto zen. Uma mina dessa, irmão, certo vale mais que 100. No meu coração tu tem a senha. Nós dois, trancado e o quarto cheirando a lenha. Louco mesmo é o jeito que o mundão desenha. Paz e amor é o que eu quero que nós tenha. Momentos basta vir, outros apenas sentir. Me fez chegar ao céu sem do lugar sair. Não é pra qualquer MC, difícil achar uma dessa aí. Linda daquele jeito por fora e por dentro. Olha a lua tá lá em cima, vamos aproveitar o momento. No trapiche do Timbuca, nós dois vinhas buga. E hoje eu tô mais feliz, me sinto mais vivo por ter te conhecido. Da vida somos aprendiz. Então deixa eu te falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Moredado não se compra, vamos ver no que vai dar. Então deixa eu te falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Moredado não se compra, vamos ver no que vai dar. Melhor remédio da tua doença é deixar passar e passar pro som mar. Pra te lembrar do vai e vem e como era bom bem. E a gente trocou, transmutar minha vida. Estoura os munita, ida pra um lugar mais vitalício, meu vício. Quero te cuidar. E eu curto ser cuidado, mas se por ti tô rodeado, nunca é tão planejado, mas nada acontecerá. Diz ela que é passageiro, mas eu tô de passageiro pra te peixar no busão e te dizer que tem efeito quando tu olha nas bolitas. Do gordo estranho, das espinhas nas costas, da voz suave e fanho. Aparência nem importa, certo que um dia ganha. Parada solicitada pra parar do teu ladinho. Sentimento tão grande por alguém com pouco tamanho. Tu me confunde com teus atos, fedendo aqui tá fim. Se é passageiro, passa do meu lado. Verdadeiro, perdi medo, sentimento eternizado. Se é passageiro, passa do meu lado. Verdadeiro, perdi medo, sentimento eternizado. Então deixa a noite falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Amor é dado e não se compra, vamos ver no que vai dar. Então deixa a noite falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Amor é dado e não se compra, vamos ver no que vai dar. Só tu pra me transformar. Tava nem ligando pro amor, mas procurei me informar. Nem precisou das redondas, nega, revirou os olhinhos. Então me dê mais de você, me dê, nega. Encaixa perfeito e assim, as taças brindando o nosso amor. Que seja assim, acendo uma vela pra agradecer. Eu e você, espera mais um pouquinho aqui. Tá tão aconchegante, eu não quero mais sair. Se não tô contigo, eu não consigo dormir. Sozinho me encontro louco, troco uísque por refri. Anormal, bilateral, sentimento. Recluso meio lento, faço poesia pro vento. Então toca aquele som que nós gosta. Agora que tamo sozinho, tô louco pra morder tuas costas. Encosta, deixa eu sentir tua energia. Que me deu inspiração pra escrever essa canção. E eu me perco, me perco, me perco pensando nela. Então bota aquele som pra rolar. É nóis. Então deixa a noite falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Amor é dado, não se compra, vamos ver no que vai dar. Então deixa a noite falar, bota uma arecha pra rolar. Joga aquela canga no chão, deixa o momento eternizar. Demorou, vem me abraçar, deixa o dia clarear. Amor é dado, não se compra, vamos ver no que vai dar.